A Tropical Smooth Jazz apresenta Jazz Bar, os melhores trios e quartetos para animar a sua noite. Thank you. Você está ouvindo Jazz Bar, aqui na Tropical Smooth Jazz. Você está ouvindo Jazz Bar, aqui na Tropical Smooth Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. O programa Jazz Bar de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.